para o mundo em Belém, Jesus nasceu. Numa gruta entre palhas, noite fria, meu Jesus, que pobreza o berço teu, um Deus nascido numa estrebaria.